vai morrendo, olha o poente. Fico doente com uma dor no coração. E tenho ganas de sair em disparada por essa estrada rumo aos campos do Rincão. Não me acostumo com esta vida da cidade, como se sofre, que barbaridade. Não me acostumo com esta vida da cidade, como se sofre, que barbaridade. Quando o dia despontava, eu levantava sempre alegre e bem contente. Cá na cidade eu vivo sempre abichornado, desesperado no meio de tanta gente. Não me acostumo com esta vida da cidade, como se sofre, que barbaridade. Não me acostumo com esta vida da cidade, como se sofre, que barbaridade. Como se sofre, que barbaridade. Como se sofre.